Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Tiago Rodrigues, Rádio Use Voz, programa Mundo Sertanejo todos os dias de 6 às 7 da manhã, horário nobre, né? Em Santa Quitéria, no Ceará. Um abraço, Tiago Rodrigues, todos da equipe da Rádio Use Voz em Santa Quitéria, no Ceará, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? O Josimar de Freitas Lopes, em Bom Jesus de Goiás, muito obrigado, viu? Rádio Cultural FM, os amigos da Rádio Renascer FM em Carolina, Estadão do Maranhão, Joyce Bezerra, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, viu? A Celina em Coelho Neto, no Estadão do Maranhão, muito obrigado. A Rádio Difusora FM, vamos para Zedoca também, nós temos da Rádio Difusora FM, um abraço a todos da equipe da Difusora FM em Zedoca, também no Estadão do Maranhão. Muito obrigado pelo carinho de vocês. O Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo. Diego Valadares canta, tô na promoção, é sucesso Brasil inteiro. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loira ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pesquitada encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, que leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, facinho de pegar. Pega aí. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadari. Maravilha, maravilha, mais uma vez um abraço aos amigos da Rádio Nova Paiáguas em Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul, meu amigo Reni Vaz, diretor comercial, e a Samara Souza, é programadora e locutora, né? A todos vocês, muito obrigado pelo carinho da parceria, viu? Rádio Cidade FM Juazeiro, Bahia, Rádio Tabajara FM em Petrolina, Pernambuco, também Rádio Grande Rio AM, também em Petrolina, um abraço a todos vocês, viu? Meu amigo Edson, Aparecida de Goiânia, Rádio Primavera FM, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Carol Chiena canta Sonhar. Só que coisa boa, o meu olhar no seu olhar. Ficar com você à toa. Olha só que coisa boa, a gente se amar. coisa boa a gente se amar. Xa na na na na na, xa na na na na na na, xa na na na na. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, um abraço carinhoso à minha querida Wanda Silva em Vilhena, Rondônia, ligada no nosso programa. Muito obrigado, viu? Cacá Reni em Papura, Mato Grosso, né? Rádio Atividade FM em Sorriso, muito obrigado, viu? A todos vocês aí, viu? A Zilda Santos em Ribeirão Preto, São Paulo. Dino Yogueta dos Santos em Luanda, na Angola, também ouvindo o nosso programa, acessando radioestudiobrasil.com.br. Daniel Melo em Palmas, no Tocantins, um abraço, muito obrigado a todos vocês de Palmas. Gabriel Isaías em Goianésia, Goiás, ligado no Mundo Sertanejo. A Cibele Muniz em José Gonçalves, Minas Gerais, muito obrigado. Um beijo para vocês de José Gonçalves, estadão de Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Eliana de Lima, locutora aí da Rádio Terra FM em Uberaba, estadão de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês da equipe da Terra FM em Uberaba, estadão de Minas Gerais. A Sulane Ferreira em Mata Verde, Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho, viu? Figueiro Brigueiro em São Luís, Maranhão, muito obrigado, viu? Figueiro Brigueiro, né? Juarez Neves em Bom Basílio, em Dom Basílio, Bahia, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos, o Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo. Eduardo Nascimento em Três Corações, Minas Gerais. Carlos Tabajara em Petrolina, no Pernambuco, muito obrigado, viu? A Sandra Assaf em São Paulo. Marco Antônio em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, muito obrigado. Matias Belchior em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, sintonizado na Local FM. Edivaldo César, Rádio Central Mix em Centralina, Minas Gerais, audiência fantástica. Vamos em frente. Eduardo Costa canta os 10 mandamentos do amor. Tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor, para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro tudo começa com uma paquera, o seu olhar bem dentro do olhar dela. E com jeitinho lhe tire para dançar, nasce macio pra ela se aconchegar. Segundo papo pra derrubar avião, suavemente já pegando a tua mão. Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúme. O quarto é brincar no escurinho, ser o lobo mau e ela o chapeuzinho. O quinto tem

chorar, que chore. Vou partir agora. Mas como dói essa dor tão doída, que fere ferindo a ferida de um pobre coração a penar. Só vou levar o meu violão, amigo de solidão, e chora junto comigo quando a saudade apertar. Quer chorar, que chore, vou partir agora. Já comprei passagem para ir embora. Já comprei passagem para ir embora. Quer chorar, que chore, vou partir agora. Muito bem, vamos ficando por aqui, desejando a todos um finalzão de semana de muita paz, Deus no coração, viu? Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, bebida alcoólica e volante não combinam, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Cristiano Araújo encerra o programa cantando, chamando todo mundo para dançar, com seu Baraberi. Um abraço, tchau Brasil! Mundo Sertanejo! A letra mais difícil do mundo. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Cristiano Araújo fazendo bara, bere. Vambora! E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você, pra gente então fazer. Vara, vara, vara, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bora mexer. Aô! Não sei o que é esse tal de bara, bere, não, mas é bom demais. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você, pra gente então fazer o quê? Vara, vara, vara, dere, dere, dere. Vara, vara, vere, vere, vere, vere. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere. Vara, vara, vara. Vere, vere. Comigo assim descendo, vai. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere, vere. Ui. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere, vere. Vara, vara, vara. Vere, vere, vere. Cristiano Araújo fazendo. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.